Vanguard. O treme todo do Pará. A tradição não pode parar. Vanguard. Vanguard. O treme todo do Pará. Vamos começando o nosso domingo e você, mano, chegando. Pode chegando, pode chegando. Bora curtir, bora curtir. E os amigos também ainda fazem dia que abraçam. Eu jurar amor, para que você não me engana mais? Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos implorar. Eu não vou voltar. Bota isso, tá bom, vocês aí que não prestaram conta do bingo, tá legal? Apareci aí na portaria. Bota açaí e pimenta. Também temos bingo à venda aí, tá legal? Sou procurar o Romarinho na portaria. Tão fiel. O valor da cartela aí, R$10. Em mim, me envolveu e mentiu. Mas agora que acabou, se recusa a entender, não aceita. Uala, meu parceiro Fábio Elson! Mas de fato não dá mais pra mim e pra você. Tem que o mundo acabar, eu vou partir pro seu próprio. Os amigos também do Lago São, que abraço, hein? Diga de amor unilateral. Só vivi um sonho, nunca foi real. Vai no partidão, meu partidão, meu partidão. Girou, girou, girou, girou. Joga tudo lá pra cima, vai, vai! Batidão! Gira nas marcas, na marcas, vai! Sucesso! Treme tudo! Vanguard! DJ Val Pressão! Já foi mais um dia que eu contei as horas. Como faz falta? Era que me esqueceu, a culpada fui eu. Na sua partida, eu já nem sei o que fazer. Você se liga! Foi mais um dia, eu contei as horas. Um abraço do especial também! Com as nossas cozinheiras aí! Cozinheiras do amor, Nata! Cozinheiras do amor! O Amaiara também, a Mariana, a Jana! E a dona Deca, abração! Manda um gostei daquele arroz doido! Batidão, meu batidão, meu batidão. 3, 2, 1. Joga tudo lá pra cima, joga tudo lá pra cima, vai. Vale, treme tudo. Treme tudo. Cai a madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular. 25 de janeiro, aí tem o tempo do Vanguarde. Boa esperança. Solidão, por... Vamos juntos. Sim, maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor. Uala, meu parceiro Fábio Elson. Que pena de mim. Praia madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Dali, DJ, vá! Pensando em você, ligo pro celular. Não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mas de que é mim mesmo. Amor, não faz assim. Tem pena de mim. Falta calor, falta calor. Você que comanda o coração das superchanas. Vamos girando mais uma, senhor. Pra você se ligar, pra você relembrar. Aqui no Vanguard tocamos de tudo pra você, assim, bora! DJ Val. Aí, DJ Val! Não quero nem saber, eu quero é curtir. Porque eu embalo quente, não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada. Curtiu a guia de fogo, esse som da pesada. Eles arrebentam e fazem. O Alan, meu parceiro Leonardo, também! Ele tá de volta, que abraço, Leonardo! As balas e povão agitam, DJ Zé, esse Juninho são os... Oi! Abalou uma batida, põe o povo pra dançar. Fixando uma batida, a galera vem virar. vamos embora. E bora o batidão, no batidão. 3, 2, 1, vai. E a moçada fazendinha, tamo junto, com o Aguarde. Valeu, que abraço. E o parceiro Bego Seco aí lá do Cuí tá presente com a gente. Um abraço, valeu, tamo junto, hein? Esse som me enlouquece, me enchendo de tesão. A rapaz está agitada, na moral, na curtição. Com o som automotivo. E esse sacana do valor, do valor. Vem chegando de mansinho, desse jeito eu tô querendo. Equipe Barão Vermelho, é a onda do momento. Equipe Barão Vermelho, é a onda do momento. Equipe Barão Vermelho. Olha meu parceiro Léo Lima também. Da equipe GDF, tamo junto, maninho. Unita com o Al, sempre, sempre, tamo junto. Tô também comitivo aí, lá do Arraial, do Esporte Clube. Na direção, o Mário Silas. O Alô Léo Lima. Você lembrar daquele casco? Tá longe, Natan, tá longe. Não, não me ligue mais. Me deixa aqui, a dor vai passar. Olá, meu parceiro Léo Lima, tamo junto no Vanguarde, maninho. Tamo curtindo aqui, claro, Magalhães Barata, no Bairro Novo. Segunda parte da festa, você já presente. Tamo junto, tamo junto. Foi bom. Subir pra trinca, mas não quebra, tá presente com a gente. Um abraço, hein? Valeu! Seguidores do Vanguard. E nos momentos que eu nunca esqueço, ao som do Move Som. Fala, Wanderson! DJ Juninho, consagrado. DJ Val Pressão. Moçada, tá chegando super lotando. Bora viajando, vai, vai. Pare pra escutar o que vou falar. O parceiro velho 3D também, o Rolo e Marquinho do Campinho, tão presente aqui, que abraço. Lembro de você. Olá, meu parceiro Toshiba, tamo presente, mano, que abraço! Toshiba do Toshiba. Tira mais uma, mais uma, mais uma! Eu vou revelar um segredo. Também que temos bingo aí na Vila Portaria, tá legal? Só procurar o Romarinho. Com o valor da cartela aí. Mas eu acho. É 10 reais. Eu sei que se posso me entregar. Eu vou fazer uma declaração. Raul, Raul. Registrar o que passa no meu coração. Eu declaro pros devidos fins. Que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido. Joga tudo pra cima, pra cima. E gira mais uma. 3, 2, 1. Olha, meu parceiro Iranzinho, também tamo junto, garoto. Os Canibais, a marca do Beto. Ele e o parceiro Neto, hein? Passarinho Caramelo, que abraço. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Bem-vindo ao novo Tremetudo Vanguard. Agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor. Pra você se ligar, pra você se ligar. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Olha meu parceiro, meu Marquinho da Trilha, claro, ele é Gabi. E o Sacana, o meu mozão, Rafael do Chaparão. Fala, Valdo Alves. Em várias cartas rabiscadas, com palavras de amor. Ainda sinto tanto essa dor que fica no meu peito onde vou. Eu tento aliviar. Vamos ver o que vou fazer com aquelas fotos. Que faça me lembrar o seu de novo. Mas nada se compara ao seu olhar, somente as estrelas e o mar. Será que um dia vou te encontrar? Talvez... Joga tudo lá pra cima, vai, vai, vai! Bruno Monteiro, Sâmia e Banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Olha meu parceiro Thompson! Vamos se ligar, bora viajar, garoto! Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Um abraço bem pro Gerson, o Gerson também, o Agilson, Fernanda, o Iajane curtindo o Vanguard, que abraço! Quando estou com você, a vida inteira quero estar ao teu lado. Fala, Neto! Super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto. Uau, meu parceiro Raulzinho! Tanto que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto. Pra você viajar, pra você curtir, relembrar. Diretinha mexendo pra as emoções. Festa eu vou te amar, Fabinho. Teus mistérios e sonhar no mega preferido. Alô, DJ Valdo Alves. Dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Como é que é? Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Joga tudo lá pra cima e joga tudo. Se me joga, 3, 2, 1, vai! Você também, o molequinho. Que viagem, que abraço, Brinho. Vai que cola. Bora viajar, bora curtir as marcantes, bora! Dar amor a quem não me ama é palha, tô fora. Finge pra me ter na cama, comigo não rola. Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa. Não dá mais, eu te amava assim. Nem a mínima pra mim, nunca dava tchau, abraço. O Alex também, limpeza de MM, tá presente com a gente. Poema filou, gira tudo assim, Natan. O Natan bate no peito e canta comigo assim, ó. Se eu fosse um garoto, eu faria diferente. Eu não te tratava assim. Eu não te magoava assim. Sentiu a diferença? Chegaria mais cedo, não de madrugada. Não te trairia, não faria nada que te magoasse assim. Eu cuidaria mais de mim. Não sairia tanto, só com os meus amigos. E te levaria. Vanguarde. Eu não te deixava assim, querendo separar de mim. Mas você é um garoto, eu tenho que. E avisou também que já temos vigo aí na portaria, tá legal? Eu vou ter que crescer. Só pra você procurar o Romarinho. Pense mais em mim. O valor da cartela aí, 10 reais. Eu não te tratava assim. Eu não te magoava assim. Eu não te deixava assim. Chorando por causa de mim. Gira tudo, gira tudo, bora! Toda moçada também da Fazendinha, curtindo Vanguarde. Um abraço, valeu, tamo junto! Meu parceiro, o Neto também de engraçado. Tô sabendo que é três bombadas. Cai. Fala, mãozão, Rafael do Chapadão, mano. Fala, Marquinhos da Trilha também, ele. Estou. E seu grande amor, Gabi. Um abraço bem, o Jefferson, do Napoli, de Porto Alegre, abração, vai apagar essas feridas de amor, tudo que você deixou em mim, em mim. Vai no batidão, que é pra girar mais de uma. Viajar, Vanzinho, pra viajar! A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é. Vou dar uma moçada também do Prazorra já presente com a gente, claro! Desjunto e gostinho, treme tudo, que abração, ó! Não diga a mim que não dá mais chorando. Estou apaixonado por você. Vanguarde! E tu te vais. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Vamos viajando mais uma! O nosso domingo começando. O Iamonzola chegando na moral pra curtir. Segunda parte da festa do Bairro Novo. E o nosso demitudo já rolando assim, ó. Ei, me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sou. O parceiro molequinho também, ele. Nossa moradinha. Pra curtir da Monsola, claro, da equipe Águia. Já presente. Você é minha vida. Foi feito pra mim. A vida inteira. Jamais. Eu cima, pai! Joga tudo pra cima, um joga tudo pra cima! Tá tudo bora! E a moçada chegando agora, segunda parte da festa aí. Vamos lá, DJ Sander. Do bairro novo aqui, Magalhães Barata. E os que já temos também, tá bom? O bingo aí da portaria venda. Só procurar o Romarinho. Estúdio, Mini Matrix. E quando eu te vi. Logo mais, claro, concurso de tremidinha aí. Estava certo que você já... Rafael Chapadão versus Marquinhos da Trilha. E o Valdo correndo por fora. Foi aí que eu decidi me aproximar e te dizer. Bota na pressão, vai! Don't want no short dick, man. Don't. E ainda tem o Fábio Elson, maninho. Lá nas costas, ratinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta. O galinha de hoje é o corno de amanhã. Cuidado para não sair da linha. Não tente mais bancar o Tom Juan. Eita porra! Vai no bastidão, vai! E os amigos também ainda fazem o Dini, que abraço! Vem na sequência. Aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. Bora no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. E bora aquecimento, e bora aquecimento. Bora, bora, bora, bora, bora, vai! Let's start it now and bring this motherfucker down. Tudo do Pará. A tradição não pode parar. Vanguard. Vanguard. O treme tudo do Pará. Beijinho gostoso ela me deu. Encaixa certinho no meu beijinho gostoso. E a moçada manzinha, o nosso domingão, sou comerciando. E amor, aqui enlouqueceu. Beijinho gostoso ela me deu. Encaixa no meu beijinho gostoso ela me deu. Fala, Vanderson. Aí, amor, aqui enlouqueceu. Olha juntos. Meu parceiro, meu Rosarinho da produção, que abraço! Olha o parceiro Binha, porrazão pega. Olha o Rosarinho! Olha o parceiro Jô! Parceiro SBCD vai gravando, filho! Vamos na pisadinha, pisadinha, mano. Minha vem, a minha boca paquerava sua já faz tempo. E o meu olhar já tava gamadão no seu. Eu sei que tem um milhão de caras te querendo, mas nessa loteria quem ganhou fui eu. Tipo cena, cena, vela, chegou perto, anja era. Uhul! Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou. Pesado mesmo foi quando ela me beijou. E assim, ó, vem. Um beijinho gostoso ela me deu. Encaixa certinho no meu beijinho gostoso ela me deu. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Olha meu parceiro também, o Alex! O Brasil MM, que abração, é! Ela piscou pra mim, tudo me perguntou e aí. Fala meu parceiro Leonardo! Eu olhei pra ele e respondi assim: olha a mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito, me imagino uma novinha, sozinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no peito, me imagino uma novinha, sozinha. Fabinho! Bicho que peitão, bicho que pernão, bicho que putão, bicho mulherão, bicho que peitão. Um abraço bem especial, mais o Aldo Alves, claro. Os amigos do Rafael do Chapadão. E o Marquinho da Trilha. Também aniversariante, né, Gabi? Um abraço. Foram comemorar o aniversário do outro, né, sacana? Logo mais a Trevisinha aí. Rafael do Chapadão versus Marquinho da Trilha. E mais o Fábio Elson. Falada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa, então canta beleza, e eu não sei porquê. E é o nosso domingão, mano! Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Como é que é, como é que é? Sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor e nem tô pouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Eu só quero você, só quero você. Eu só quero você. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Eu só quero você, só quero você. Eu só quero você. O nome dele é Filipão Nasté. Chama Barão. Pra mim, por que que você finge não estar? Vanguard, Vanguard. No fundo você sofre muito mais que eu. E a nossa domingueira pra você curtir. Isso é verdade, dá pra ver nos olhos seus. Por que que você tenta me evitar? Por que você insiste em não olhar? Logo mais sem Fabinho e Valdo Alves. Se às vezes mesmo sem você notar. E hoje também tem a participação do Fábio Elson. Eu sinto que você está pensando em mim. Como é que é? Vamos deixar o nosso amor falar mais alto. Vamos viver bem juntinho, só eu e você. Só naquele tempo, bora! Pra você dançar e cantar. Tempo passa, devagar eu tenho pressa de te ver, meu amor. Vanguard, o treme tudo do Pará. Tempo frio, minhas noites são desertas, sofro tanto sem você. Vamos dançando! Um abraço bem o Marquinhos, o Hélio 3Z, meu coração, também o Rômulo, o Almeida. Dentro, ai amor, o que eu sinto nesse momento, solidão, já não aguento, esta saudade é o meu sofrimento, meu coração ferido. Os amigos também do Frazorra já presente com a gente. Que abraço! Banda Bahia Brasil. Só vai. Se só penso em você. E o Rafael? Só se eu fosse louco. A brincar com seu sentimento. O alô, parceiro, meu Beco Luiz. O alô, Marcela. O alô, Xi. Você sabe que eu te quero. Que eu preciso de você. Pra que duvidar de mim? Não vem fazer. Treme tudo Vanguard. Bahia, Brasil. Vamos dançando na moral, vai! E lembra também que tá bom, gente, que já temos bingo aí na portaria. Só você procurar o Romarinho, tá legal? Só se eu fosse louco. Olá, meu parceiro Natan! Só se eu fosse louco. Mais uma vez, chego em casa e você não falar comigo. Vamos nessa, Magalhães Barata! Ah, eu não sei qual motivo está brava assim com... Os amigos são bem lá de São Miguel, que abraço, chama! Se faço perguntas, você disfarça. Os amigos também de Nazaré do Seco e Peso aqui com a gente, que abraço. Se volto a insistir, você se deita e na cama vira as costas. Ah, meu amor, que fácil pra agradar você. E a nossa domingueira rolando pra você curtir. Olha, meu parceiro, também o DJ Vitor Mix. É só o Edson JK. E eu mudo no segundo. Invento um mundo especial pra nós dois. E lembrou também pra você, tá bom, gente? Eu não quero. Não tenho a caneta pra marcar o bingo. Eu me tenho. Na banca do Dolores aí na frente. Eu faço agora. Nós tá vendendo caneta. Azul de preferência. Eu mudo no segundo. Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. Os amigos são bem lá de Fazendinha. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero. Treme tudo, tudo, um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo ser muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero Vanguard. O cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Vanguard. Olá, meu parceiro Manzinho. Empresas Bom Preço, Empresas Bom Preço, Empresas Bom Preço apresentam a vocês o novo Treme Tudo Vanguard, agora em Curuçá. Vamos começando pra vocês o nosso domingão. O Iamonçano pode chegar pra ingressar com a gente. Bora assim no baqueado. Atenção aí, o presidente, tá bom? Comparecer aí lá atrás com as cozinheiras, tá legal? Vamos abraço bem claro, sem ter sido facidinha. Tá juntinho, que abração. Bota o craqueado, craqueado, craqueado. Dá pra fazer uma montagem do Rafael do Chapadão dançando essa daqui de manhã aqui atrás, ó. Bota o craqueado, craqueado assim, ó. Treme tudo. Vanguard. Vanguard. Pra mostrar também do prazer de apresentar com a gente. Logo mais em Fabinho, tem Valdo Alves e seu completo pra vocês. Parceiro também, o Léo Lima tá presente com a gente, tá curtindo a moral, Vanguard. Coragem, coragem, para enfrentar, tem que ter muita coragem. Coragem, coragem, para enfrentar, tem que ter muita coragem. Bora fazer, craqueado, bora! Sim, coragem, para enfrentar, tem E é o nosso domingo começando pra vocês! Tá chegando também lá no Arraial! O Mega Pop! O Ag Saudade e também a carreta Buzedada. E Júlio tá chegando no Arraial, tá legal? Vem cá, domingueira, tem que ser assim, ó. Olha meu parceiro Natan. Caquinha do vai. Vanguard! É assim, garotão! E dali o caqueado vai! DJ Val Pressão! DJ Val! Pra começar o domingão, bora! GDF, um presente pra gente, abração. Olha meu parceiro Léo Lima. Pensa no carinha que anda. Olha nos amigos também lá da Fazendinha. Um abraço desde cedo, Cursinho do Vanguarda, que abração, hein? Os amigos também da Praça Zorra, desde o Cursinho, e já voltando pra Cursinho do Domingão. Hoje eu vou sair, não tenho hora pra voltar. Eu vou tomar todas no búfalo, recordar o bicho bom da saudade chegou. O búfalo recordações chegou. DJ Neto saudade. A tradição continua agora em Curuçá. Me boy, DJ Leandro a toca, bora pra cima meu búfalo. É o som que a galera dá valor. Pro búfalo eu vou, búfalo, recordações, o bicho bom da saudade. Pro búfalo eu vou, búfalo, recordações, o bicho bom da saudade. Vou, oh, oh, pro búfalo, recordações, eu vou. Cantor do Pará. Um novo século. Uma nova história. Uma nova história. Uma nova história. Vanguard. Sempre treme tudo. Sempre treme tudo. Agora em Curuçá. E o nosso domingo pra você curtir na moral. Segunda parte da festa, claro. Do bairro novo. O nosso menino do Vanguarda chega de mansinho. Logo mais igual do Alzinho, Fabinho. E o Val começa assim, bora! Vem que é no bregaço, no bregaço! Gosto de frutar. Que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo, me senti tão envolvente. No teu corpo quente, aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Os amigos também da equipe Águia, tá presente com a gente, que abração, tão frente, frente com o Vanguarda, valeu! Deitar na tua cama, Vanguarda! Mas é legal demais fazer. Olha meu parceiro também, o passarinho dos caramelos. Mas é legal demais fazer amor contigo. Um abraço bem, o Marquinhos, o Velho 3V, o Romulo Neide. Demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer. Comigo, que quero você, sou gato. Treme tudo, você adora o pó de creme. Meus amigos falam, falam de mim, sou gago, mas sou feliz. E daí? Vamos dançando! Já tentaram roubar você de mim, você de mim. Só porque eu falo assim, falo assim. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Vanguard! Vanguard! Meu sonho é ter você. Olá, meu parceiro Top Show! Mas não vai te. Olá, meu parceiro também, o Sacando Iranzinho! Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho. Sonho de viver com você. Lembramos você também que ainda temos aí, tá legal? Sem cartelas de bingo aí na portaria. Nós estamos. Só procurar o Romarinho. Nós estamos. Por ti eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vamos dançando, vai! Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites.

pequeado, pequeado no gingado, vai! Libera no solinho, vai, vai, vai! Fala, Renan Mixer! O Alô Natan! Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. É no bregaço. Segure forte a minha mão. Gira tudo, meu barabão. Logo mais de mando ao Zinfabinho. Parceiro Marquinhos da Trilha também já presente. Olha, meu parceiro Raul, tá juntinho. Um abraço aí, o parceiro Alex, da empresa minha, me dá presente com a gente. Vou abrir meu coração. Que maravilha, essa carta é um terror. Fico louco de olhar. Ai, que calor. Dança, dança, dança, prega funk sem parar. Dança, dança, dança, que o bicho vai pegar. Vem minha tchutchuca, que o povo do filé. Mexe, mexe com jeitinho. Tudo que tu é. O Alô, minha produção, gira, gira, vai, vai, vai, vai, vai! Treme tudo, Vanguard! Chegou, o som do povo, começou a posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. Essa noite só quero dançar. Fala, moçada, vem na fazendinha, presente com a gente, que abração, vem! Olá, parceiro, também o Jefferson do Nápoles. Melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. Toda a GDF também de presente, que abração. E o comando é do GG Braz. Um abraço também, toda a equipe Águia. Eu só quero... Frente a frente com o Vanguard, que abraço. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou, ouro negro, dançar. Hoje vou, ouro negro, dançar. Poderoso vai tocar. Olha, meu parceiro Renda também. Esse som, ouro negro, você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. Vai no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, mano. Gira tudo, vai. Como é que é, como é que é? Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do pop Souza e Pelé para o Brasil. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do pop Souza e Pelé para o Brasil. Ele é original, ocidentor e dinamita. Tô mandando esse recado, é o Betinho. Um abraço bem claro. Ele é os amigos Wag, saudade. Dinamita, o Alô Zairei. Ele mexe com você, faz você balançar. Eu tô na Betinho que a galera quer dançar. Dá-lhe Betinho, o povo é que pediu. Do pop Souza e Pelé para o Brasil. Ele mexe com você, faz você balançar. batidão, no batidão, mano. E a CQC também tá presente juntinho com a gente. Moçada de Fazendinha, que abraço! Vem que é pra viajar! Vanguarde. Desculpa, sei que errei, deixei você tão só. Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim. Desculpa, sei que errei, deixei você tão só. Tudo que eu quero é ter você de volta pra mim. E aquele papo? Esse papo aqui de quem não ama, não se apaixona. Estremece o coração de quem não ama. Olha meu parceiro latando áudio também. Tamo junto. Eu sei pra mim. Pra você viajar, pra você curtir. Esse papo aqui de quem não ama, não se apaixona. Estremece o coração de quem não ama, não se apaixona. Quero ter você pra mim. Vai girando, girando. Mais uma, mais uma, mais uma. Vanguard, Vanguard, Vanguard! Quero essa noite te encontrar. Um desejo invade meu olhar. Um sentimento que dá prazer. Um fuxico do farol está com você. Preso em teus braços, quero estar. Onde nem por um minuto me soltar. Lembra também que já temos aí cartaz de bingo-vindo, legal? Vou aí na portaria só pra você procurar o Romarinho. Um abraço bem, o Marquinho, o Velho 3D, o Romulanês, que abração! Quero um lugar igual não há, gente bonita vou encontrar. Esse momento quero viver, bem colada, bem juntinha de você. Com as maiores atrações, despertando sentidos e emoções. Faz o meu corpo enlouquecer, explodindo de paixão. Já! Faz um beijinho, vai no aquecimento, vai, vai, vai. Joga tudo lá pra cima, faz um V, faz um V, faz um V. Ninguém me queria, só me dava se eu desse melissa. Só pra que você vai? Agora eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Pense embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. O Alô Realzinho! Dá-lhe acelerada, vai, vai! Acelera! Acelera tudo aí, garoto! Explode o bagulho! Vou puxar o seu cabelo, te dá basta tona. Toma, toma! Joga tudo lá pro céu, joga tudo lá pro céu, vai, vai! Lembra de mim, na época da escola te dava atenção e tu não me dava bó. Agora suas amigas querem se envolver comigo, gostou do meu dedinho, da minha marra de banho. Bora sim, vai! Depois eu te explicar, nada chega, tu não queria me dar. Hoje eu tô virou, Rodrigo Sobrinho, equipe Águia. Com presente no frente a frente com o Vanguard. Vai no batidão, no batidão, no batidão. Joga tudo lá pra cima, vai, vai, vai. Explode o bagulho. Eu duvido, né, que tá dos deuses lá, mano. No meu lugar, eu quero ser a titular. O néctar dos deuses de água. Seu coração. Olha meu parceiro também, o Renan Mixer! No luxuoso tá matar, vai ter que ser. Pensa no açaí bacana, Renan. No luxuoso tá matar, deixam tocar pra mim. Olha meu parceiro também, o Rafael do Chapadão, o Hélio aqui da trilha. Olha o Gabi! Joga tudo lá pra cima, joga. Joga a mãozinha e bate na palma da mão. Bora, bora, bora. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Treme, Renan, vai. Sigo na minha luta. Marquinhos da trilha. Jogando o chão, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Como a gabava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode ter. Abraço meu MC Smoke, ele tá presente. Tá fazendo vezinho, abraço, Marião. Ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá. Bora pra cima, vai. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levantou levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Lembra também que em julho tem Mega Pop lá no Arraial. Wag Saudade. E o Carrega a Banzedada. O Alô Armando. Evoluiu. Os amigos também, o São Miguel do Itaquera é presente com a gente. Se você nunca ouviu, toda equipe também, os balas. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Ela disse que se eu trair. Vamos botar na pressão! Gira tudo! Último usado, Loracho, pra Glock, sempre trajado no bolso. Olha a produção, chega um e vai! Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas da tela, mais pra frente, pica o filho da corrente. Essa visão quando ela olha. Joga tudo pra cima, pra cima, pra cima e vai. Vai, vai. Gira tudo, garoto. Vai, olha o toco. Tu quer que ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Se te ouvir, não te quis, tem quem queira. Que te pedaço de bobeira. Que tá no tempo de compromisso. Vem curtir a vida de solteira. Oh, seu bicho, quero me vender a relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. solinho, vai! Vai! Explode tudo, garoto! Bora, bora! E também não sei que cedo faz o dia, tô vindo curtindo com a gente. Um abraço! Deixa te meter de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai anar. Parceiro Léo Lima também, claro. Toda GDA, fica abraço! Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me dando em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver. Os amigos subindo aqui, Biag, frente a frente, fazendo beijinho, abraço. Os amigos também do Prazorra, desde onde curtindo. Peraí, peraí, que ela tá me ligando, ela tá me ligando, tá me ligando. Ela tá me ligando, Raul. Amor, tô tentando te ligar, só tá dando desse seu recado. O que que tá acontecendo contigo? Por... Eu tô no Vanguard, eu tô! Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Alô, Mary! Um DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. O Alô Wagner Abdu! Os amigos do Sogo e Vitória do Guajinha. Chamei os contatinhos que hoje tem rock. Peguei o Road Pa, Red Label e Ciroc. E na 4x4 as bandidas endoidando. No último volume, o grave detonando. Quando eu cheguei no carro, mostrei que a pele é forte. Vai na batida, vai! O Alô Rafael é bom! Doente de amor. Rafael tá sim, tá sim. Ô Rafael, não se liga não, mano. Deixa ela em paz. Bora curtir, como é que é? Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Explode o bagulho! Os amigos da Sogo Vitória também, o Wagner Bidu, que passou aqui com a gente presente. Me abraçou! Já sabe quem é, né? Quem me segue na voz. Pra se falar de amor, tem que se amar. Se amar pra quê? Se eu sou da putaria, eu vou pro rock doido e só acordo meio dia. Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim, comigo é tipo assim. Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim. Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim. Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim. Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim. Tudo pra cima, gira a vanguarda! Só quem sabe vai soltar o gogó, vai cantar comigo assim agora, vai! Logo mais sem saber de Ivan Alves, o seu Gilberto pra você se ligar! Tá de cara trancada e eu já sei porquê. Treme tudo! DJ Val Pressão. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. O Alô, meu parceiro Natan, tamo junto. Anda muito estranho e não quer. O Alô Wanderson. Tem uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme. O Alô Wanderson. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Só quem sabe vem contar comigo assim agora. Receber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. O Alô, meu parceiro Gilmar, também do Namorado pra Zorra. Tô curtindo com a gente. Não vendo. O Alô Marquinho, o Velho 3D, o Romulo Neide. Tamo junto, um abraço. Por ti. Pra cima, garoto! Amor, eu sei pessoal também de São Miguel e do Seco Juntinhos. Tô curtindo com a gente, que abraço. Tentar conversar, tentar nos Nazaré do Seco. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço. Só mais uma! Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma. Gente, de pés, tá bom você aí? Eu só te peço. Não tá saindo e entrando, tá bom? Só mais. Quem sair novamente você e querer voltar vai pagar novo ingresso, tá legal? É.